Incumbe-me o Sr. Presidente do Município de Oliveira, José Carlos Alexandrino, de informar Vossa Excelência que a Câmara Municipal tem recebido algumas queixas de munícipes relacionadas com bares da cidade que alegadamente não estão a respeitar o horário de encerramento que se encontra em vigor no Município de Oliveira do Hospital. Assim, e como horário de encerramento de estabelecimentos de restauração de bebidas licenciados no Município só está autorizado até às 2 horas, com tolerância de meia hora, solicita-se que sejam efetuadas as diligências necessárias com vista ao cumprimento da lei. Isto é uma coisa clara em relação da parte da Câmara Municipal e o entendimento que a Câmara Municipal tem sobre isto. Há 3 ou 4 anos fizemos uma avaliação acústica que contratámos, porque a CCR não tem meios para o fazer, mas há empresas privadas que as fazem, até uma empresa com quem nós temos, sem os bares saberem, colocam os aparelhos nos andares onde as pessoas se queixam e tem-se feito essa avaliação acústica. E depois tem-se chamado e tem-se feito retificações até em termos de insonorização do bar. Por isso, o que há aqui hoje em Oliveira do Hospital e este e-mail que foi enviado ontem demonstra claramente a nossa preocupação em relação ao cumprimento do horário.